tronco amarrados, pelos guardas cruelmente açoitados. Era grande a aflição, mas permanecia a fé no coração. Paulo e Silas em um cárcere escuro, sem saber como seria o futuro, entoavam um louvor, duas vozes adorando ao Senhor. Tocou o coração de Deus e ele ordenou seus anjos pra livrar os céus. Quando o louvor sincero sai do coração, Deus se levanta do seu trono e estende a sua mão. Quando o crente está na prova e começa a cantar, o céu se abre e descem anjos para pelejar. Eu não sei com quantos hinos você vai louvar, eu só sei que o milagre Deus vai enviar. O terremoto vai abrir a porta da prisão e você vai sair com a vitória em sua mão. Hey.